Bom, no 865, autorizado decolagem, piscina 0, vento no 50 graus, 07 nós. Livre decolagem 1-0, tá em 865. Azul 4958, solicita a proximidade do 366, evita a formação e realiza o ILS ISC. Azul 4958, autorizado ILS ISC, pista 90, solicita o 366, descendo agora para 2510. Ajuste de altímetro 90 no 5, forma estabilizado para o segmento. Autorizado ILS ISC, descendo para 2510, informarei estabilizado. Controle Salvador, gol no 865, bom dia, passando 1410, Arbor. 865, contato o radar decolagem, subi mantendo de voo 360, via saída Arbor. Via Arbor, valeu 360, gol no 865. Cruz 1, restrita nível de voo 340, chama agora o centro Recife, na frequência 251, alterna 1-3-3-2-5. 251-3-3-2-5, restrita 340, 2-1, como é. Via parte Índia, ponto de espera, torre 118, décimo 95, ajuste no 05, mau voo. 15, ponto de espera, 95, 093. 093, ponto espera, down to zero. 093, a linha decola, pistona 0, vento no 30 graus, 079. A linha decola 010, voa no 093. Você quer dizer a direita 2775 para dar uma formação aqui a 4 milhas de distância? Só meu alterno de dia. Já pode apurar a etapa da presente. Gente. Solita leva para o gol 875? Agora não fica livre. Foi eleito. Trato. O 275 pode prosseguir a descida? Aí, 275, desce mais a luz no pé, em forma estabilizada. 2000 autorizado, está mais estabilizado, 275. Zona 093, decola 49, último controle Salvador, 1208. 208, boa. Salvador, gol 1093, decola. 1963, suba restrito, nível de voo 340, chama agora o centro de Recife. 251, alterna 1325. 351325, 340. 093, contato radar, sub Mateus 360. Via, saída, arbor. Gente, via arbor, quando possível eu vou elevar para 093. 1963. Suba restrito, nível de voo 340. Sobe restrito ao 340, voo 965. Ficou esse autorizado, pouso no zero. Azul 275, forma estabilizada. Reporta lá. Azul 4958. Azul 865, subindo ao restrito, nível de voo 340, chama agora centro Recife, na campanha. 288, Sobe o 340, primário 1288, por gentileza secundária, pro gol 865. 60. 60, obrigado, Matheus. CSS5 estabilizado. No 895, obrigado, bom dia. Pode voar, pode ver, né? 093, né? Zona 093, vou elevar. Eleva, vai. 093, obrigado. 175, destino 015, continua aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre 2775. Rio 4958, sala 53, vai à direita, chame sala longa 211. É 211, o 4958. Rio 2775, vento na 30 graus, 089, autorizado pouso, piscina 0. Livre pouso na 10, Rio 2775. Rio 4958, bom dia. Quilo 43, assiste o sinalizador. Pátio 3, o azul 4958. Alô, Salvador, bom dia, Rio 5975. Bom dia. Prepara a subida Momo Transição Frutia, guarda cópia. Momo Frutia, aguardando cópia, sim, da informação, Delta. Fala, Salvador, 2775, lembra disso. Azul 2775, taxa seria Alfa, quilo 73, posição indicada é 4 Lima. Alfa, quilo 73, 4 Lima, abraço, 2775. 9975, cópia. Prossiga. Autorizado Fortaleza, nível 350. Decola da pista 10, curva à esquerda, subida Momo, Cogibo, Franti, e upper Zulu 19. Transponde 5416, controle 120, decimal 8. Autorizado para Fortaleza, nível 350, e upper Zulu 19. Decola da pista 10, curva à esquerda, na saída Momo, Cogibo, Franti. O 4 no meio no transponder e o controle 208. 5975, correto, reporte pronto para puxar o questionamento. Amarei. São Salvador, é o Mike X-Ray Oscar? Mike X-Ray Oscar, bom dia, prossiga. Bom dia, solicita a autorização de reboque da remota 14 para o gate 11, aqui do 41. Autorizado, reportar o término. Reportar o término, Mike Seosta. Salvador, bom dia mais uma vez, 5973 da Rio, autorização por gentileza restrita, senhora, 370. 973, bom dia, autorizado Recife, nível 370, decola da pista 10, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Aracaju, via do 17, transponder 5431, controle 120, decimal 8. 370, autorizado Recife, decolando a 10, curvando a esquerda, Puca, Jamo, Aru. Eu fiz o Luna 7543, o Luna responde 208 na saída, é o 5973, posição 7 no 43. E o 5973, fechamento correto, reporte pronto para o puxar o acionamento. Gostaria, senhora, grato. Alô, Salvador, 5973 da Rio, posição 7143, pushback, acionamento. Samarei, Pati. Salvador, Mike, XOIO, concluiu o reboque aqui no gate 1-1, obrigado, bom trabalho. Bom dia. Salvador, o Rio 5975 está pronto para o pushback e acionamento. Sua 975, aguarde para o push. A sua esposa. O Rio 5975 fez algum estimado para começar? Estamos prontos, senhora. 5973. Qual é a sua esposa simultânea com a companhia ao lado? Assim afirmo, possível. Confirme o destino e o nível. É Pucajamo, Aracaju. 975. Encontro a voz alcançando São Gonçalo do Amarante, 2 horas e 50 de autonomia para o táxi. 15975, táxi via parte 371 no Índia, com sua espera torre 118 decimal 95, ajuste na 015, um bom voo. Táxi é o ponto 000, torre 3295, obrigado. O táxi também, senhora, pelo 5973, com dois a bordo. Temos 4 horas e 38, a gente alterna Salvador. Autorizado via Pátio Índio, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 015, mão voo Rio 5973. Autorizado para 5973, ajustado agora na 015, Pátio 3, Pátio 1 no Índia, lá no ponto de espera 1895. Obrigado, bom trabalho. Autorizado. Decola da pista 10, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Aracaju, via Upper 17. Transponder 5446, controle 120, decimal 8. Caso correto, reporte condição para o posto de acionamento. Salvador, bom dia, Rio, com 975, 975, observa a rolagem do banho da companhia, faz ali, mantém cabeceiro no zero. Após a rolagem, 67, de ingresso. Risco 973 decolado ao 17, controle Salvador, 208, bom voo. 208, bom dia, Travosa. Controle Salvador, bom dia, o Rio 5973 vai cruzar dois infernos na Puca. O 5973, contato, corre. Submantenha o nível de voo 370 via César da Puca, ainda não temos contato radar com o seu tráfego. César da Puca, o Rio 5973. Nós estamos na remota aqui do pátio principal. É da remota 1-3 para o gate 1-0. Considere, está autorizado o início do reboque e reporte ao término. Reporte ao término, Mike Bravo, Quebec. 75 autorizado a decolagem, pista no zero, vento no 30 graus, 08 nós. Livre de decolagem, viu? Nossa. Salvador, Bona 759, informação Delta para Guarulhos. Bona 759, bom dia, autorizando Guarulhos, nível 360. Decola da pista 10, curva direita, subida da El, Leda Mótiva, e pêndulo 10, Taubaté. Transponder 5441, controle 120, decimal 8. É, confirma o transponder? 5441. 5-4-4, autorizado Guarulhos 660, curva esquerda da Elveia da Mótica, apresurou no 0 para bater, transponde 5-4-4-1, no controle 1-2-0-8, voo no 7-9. Ano 7-5-9, correto, reporte para o push back acionamento. 7. 3-5-0, via saída mão. Via mão, acendendo ao 3-5-0. Bom dia, Mike Bravo Quebec. Será 9970, autorização Teresina 340, 7 da Eco, negativa Renave. Segurão 9970, bom dia, da WBT, por gentileza. Confirma, não copiou? Horário da WBT, por gentileza. Chegagem do Federal 9970 para Teresina às 10h30 do Lu. Seria possível o senhor entrar em contato com a companhia ICK? Ok, muito obrigado. Alô, 959, pushback, estacionamento, portão 4. A 24, autorizado Chile Taxi, Bono 759. Autorizado Bono 759. Chama agora para Recife, na frequência, chama 2.005, alterna 2.545. 2.005, alterna 2.545, concentra Recife agora. Obrigado, bom Salvador, Bono 759, nós estamos com 178 a bordo, estamos aqui em 4 horas e 10, alterna o galeão para o táxi. Bono 759, à direita via Índia, ponto de espera, torre 118, décimo 95, ajuste na 018, bom voo. Gente, na 018 agora, 1895, Bono 759. Salvador, bom dia, voo na 759, pronto para a espera da 109. 59, a linha decola, pista no 0, vento 130 graus, 079. A linha decola da 10, voo na 759. Gente, eu vou checar aqui no meu sistema, Sobrão 99, sincero, peço que mantenha a escuta, por gentileza. Não, não, não, não, não. 9970, Saulo. Chega. Gente, eu tenho a Tigre aqui para o 1005. Peço que aguarde por gentileza mais 6 minutos para que eu receba o plano do centro já com o transponder e os níveis autorizados. Assim que eu tiver, chamo o centro a cópia. Plano 759, Degolas 30, último controle em Salvador, no 208. 208, Bona, 759. Controle em Salvador, Bona, 759. Bona, 759, contato radar na decolagem. Submarino número 360, via saída da EL. Via da EL, até o 360, Bona, 759. Poligono 759, tá visão, autoriza direto com Atila. Poligono 759, autorizado Leda. Leda, Poligono 759. Boa, linha 49, informação. Então, autorização para Portugal. Boa, linha 49, inicialmente para a subida da EL do Porto Seguro, aguardando cópia. Da EL do Porto Seguro, aguardando cópia, boa, linha 49. Centro controle? É o 5975. Esclarecendo o quadro no meio. Certo. Chama o centro Recife na frequência 12685, alterna 2545. Sobre a pista 10, curva direita, subida da EL, Leda, direto Porto Seguro. Responder 5450, controle 120-8. Dado 360, decolando 10 à direita da EL Leda, Porto Seguro direto. 5450, 1208 ao controle, gol na 649. No 649, correto, reporte plano para o busto, pega acionamento. Foi para a prova, para o busto, acionamento, gol na 649. 16. 649 para o pushback de acionamento no 612. Autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, Luna 649. Luna 33, da sinal 25. 51, 3325, Luna 754. General 9960, cópia? Olá, autorizado Teresina, nível 340. Decola da pista 10, curva à esquerda, via Aperzulu 20, subida Momo, Cogibo, Nenim. Transpondo 5475, controle 120, decima 8. Autorizado Teresina, 340, decola da 10. Na Momo, Código, Benedim, na primeira curva esquerda. 5475, controle 0099, sucesso. 0099, sucesso, está pronto, solicita acionamento na posição, na primeira curva. Queixa do acionamento, repasse para o pronto para o feedback, 9960. 0-0, seu táxi. Para o táxi, gol 9649. 99 a bordo, 2h58, alterna Salvador. Autorizado via Pátio Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 0-6. Até autorizar o táxi, via Pátio Índia, ponto de espera, 1895. Ajuste 1-0-6, gol 1-6-4-9.